chega, se encosta em seu canto. Se envolve na loucura, no pranto, pois ele sabe que essa viagem não tem volta. E a cada dia a sua vida se entorta mais. Aquela droga já não é capaz de lhe satisfazer, sim. Ele precisa mais, ele precisa mais, ele precisa mais, ele precisa mais, ele precisa mais. O que fazer? Deixar acontecer? Como? Aí segue bom, não leva mal, mas sem dinheiro não tem negócio, morou, mano? Vendo o que puder, vendo o que quiser. Pois quando a noia bate, você sabe como é. Bate o tic-tac e agoniza o viciado, sentado na calçada totalmente ignorado. Vida bandida, obsessão maldita, sua liberdade, sua alma consumida. Disse é correria, não desacredito, para que essa vida vai, ouço o que eu digo. Os pregos subestimam, mas eu estou falando sério. O final desses cara é cadeia ou cemitério? Disse é correria, não desacredito, para que essa vida vai, ouço o que eu digo. Os pregos subestimam, mas eu estou falando sério. O final desses cara é cadeia ou cemitério? Disse é correria, não desacredito, pare que essa vida vai, ouço o que eu digo. Os pregos subestimam, mas eu estou falando sério. O final desses cara é cadeia ou cemitério? Como uma pedra evaporada, entre a cruz e a espada, com as horas contadas, o leite da criança foi pro saco. Vendeu hoje o que ontem era sagrado. Ele bateu na cara de uma mulher que estava no seu lado pro que der e vier. Ele olha no espelho e se vê, não acredita que aquilo em sua frente é você. Claro que é, olhe outra vez e veja bem o que a sua curtição te fez. A morte lhe estreita como um abutre, agora cale sua matraca e me escute. Não tenha medo quando a morte chegar, porque você procurou e agora vai encontrar. Eu não tenho dó de um verme como você, ao invés de usar ela quem usa você. Parece que perdeu a noção do perigo, preste atenção, é o meu último aviso. Além do mais, andar passando batido, deve pra mim e compra do meu vizinho. Disse correria, não desacredito, pare com essa vida vai, ouço o que eu digo. Os pregos subestimam, mas estou falando sério. O final desses cara é cadeia ou cemitério? Disse correria, não desacredito, pare com essa vida vai, ouço o que eu digo. Os pregos subestimam, mas estou falando sério. O final desses cara é cadeia ou cemitério? Disse correria, não desacredito, pare com essa vida vai, ouço o que eu digo. Os pregos subestimam, mas estou falando sério. O final desses cara é cadeia ou cemitério? Cada um faz a sua, eu faço a minha na encolha. Ninguém me obriga a usar, você tem livre escolha. Tá se afundando na química, acorda, se adianta, sinistro sim. Possível fim, não tem barganha. Se você cair no X, vai ser tirado como otário, viciado e sem dinheiro. Aí é lamentável, os vagabundos só de zóio observam, aguardam ansiosos pela hora certa. Para o aguçado, não seja tragédia. Quando der por conta, já é tarde, já era. A mão na boca do fulano é pra ele não gritar. É sufocada, agonia no ar. Existem várias formas de retaliação. Em cada ação, desencadeia uma reação. Na moral, a ideia não faz curvas. Se ela fizer, eu peço, se segura. Disse correria, não desacredito, pare com essa vida, vai, ouço o que eu digo. Os pregos subestimam, mas estou falando sério. O final desses cara é cadeia ou cemitério? Disse correria, não desacredito, pare com essa vida, vai, ouço o que eu digo. Os pregos subestimam, mas estou falando sério. O final desses cara é cadeia ou cemitério? Disse correria, não desacredito, pare com essa vida, vai, ouço o que eu digo. Os pregos subestimam, mas estou falando sério. O final desses cara é cadeia ou cemitério?